então depois de ter ouvido aquele grande artista Tony Careira, que tenho a certeza que fez prazer a muitos auditórios, de certeza absoluta. E seguimos já, não perdemos tempo com aquele artista, será que o nosso sábado? Pois é, Jorge Ferreira na sala de festa de Montijo em São João de Blanc, com a sua banda. Se já está quase tudo esgotado, mas ainda há alguns lugares, são os últimos, então já sabem, 15 euros agora, 20 euros sábado, então aproveitar agora. Então vamos lá com o grande artista Jorge Ferreira, que estará connosco sábado. Bring Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Se algum dia eu namorava,

te ligar, a pegar-te na minha vida. Já chorei, não vou ter mais contigo sofrer, nem sequer cair na bebida. Eu não vou mais te amar, vou chorar, vou chorar. E vou me prometer, não chorar, não chorar. Mas por isso sincero, tenho por ti.

bocado de música cigana, um bocado de rumba cigana. Junca-me por ti. Cláudia Nária. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma vida sem carinho. Fui abandonada e também condenada a uma vida que eu não quis ter. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma tristeza sem fim. Aqui nas antenas da Rádio Arconcel e continuamos com Nuninho Navarro, O Tempo Voa. Antes de passar aquela página de publicidade, é aquela música romântica. Perdemos energia sem sentido. Queremos tanto ser Mais tarde espreitamos pelo mundo.

o presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu e será sempre teu. Para sábado à noite, vamos encher aquela sala de Montição e São João de Blanc. Sai de manhã para a missa e entra em casa com a fé. Dá voltas à chamarita. Dá voltas à chamarita. E o grande artista Jorge Freire e sua banda. Dá voltas à chamarita. Ai, quem manda voltar sou eu. Se a chamarita não volta. Se a chamarita não volta, se a chamarita não volta, ai, eu fico a que não vem. Tiânica, Tiânica, Tiânica do Olé, quem deixaria ela na caixinha do café? Tiânica, Tiânica, Tiânica da Fuseta, quem deixaria ela na barra da saia preta? Olé! Mágoas 108 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcocelo. Chegou a hora de me despedir de vocês. Com Carla Bledi, Portugal em festa, com certeza. Pois é, logo à tarde não estará cá a minha amiga animadora Glória, da Cua Missão, a música da Glória. Unidas nós vamos trocar, brindar e beber. Estará ausente até fim de maio. Uma noite louca nós dois a curtir, a festa começa bom. Mas amanhã podem encontrar o meu amigo Asmiro. Portugal em festa, o povo a cantar. Oh, eu. Dou-vos encontro quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa. Portugal em festa, o povo a cantar. Daqui lá, porta-se bem, cuida de vocês sempre a 100%. Toca o povo a dançar. E até sábado. Sou agrado a emissão. Daqui lá, portas bem. Então, que até sábado. Tchau, tchau. Bonitas nós vamos trocar, brindar e beber. Prometo, vai ser uma noite louca. Nós dois a curtir. A festa começa, bora, vamos nessa. Deve começar no dia 26. Os enfermeiros exigem aumentos salariais, bem como a contratação de mais profissionais, para depois de amanhã, sexta-feira, está agendada uma conferência de imprensa, onde vão ser comunicados mais pormenores sobre este protesto. Os